David Produções. Lá vai fogo. É o brabo da putaria. Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho. Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho. Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho. Não para de cavalgar, que esse macete é gostoso. Baby de mega igual surfista, igual Gabriel Medina. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Baby de mega igual surfista, igual Gabriel Medina. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Surfando nos Mandela, tacando pau nas Maldivas. Que esse macete é gostosinho. Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho. Não para de cavalgar, que esse macete é gostoso. Baby de mega igual surfista, igual Gabriel Medina. Surfando nos Mandela, tacando pau nas.